Vem pra esse lado, passo apressado, vestido emprestado de alguém. Vende os quadros, os anéis guardados, arranja uns trocados. Vem pra mim. Vem. Vela da tarde, fonte da saudade, o bar do café ideal. Nada foi dito, nada escrito, não me causou nenhum mal. Bela da tarde, fonte da saudade, o bar do café ideal. Nada foi dito, nada escrito, não me causou nenhum mal. Lado, o passo apressado, vestido emprestado de alguém. Vende os quadros, os anéis guardados, arranja uns trocados e vem, vem pra mim.